Bem-vindos então a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. É sempre bom receber aqui alguém em nossa casa, ainda que seja seu telefone, e que levar até vós aquilo que são as nossas visitas. E hoje temos mais uma banda a estrear aqui na Boa Nova, a estrear em termos de conversa, uma vez que em termos de música já passa aqui há algum tempo. E falamos dos Velhos, um projeto que está associado também à Amorfúria, e que da qual tinha a oportunidade de falar com um homónimo meu, um Pedro Lucas, a quem dizemos antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Obrigado, é um prazer. Lucas, Amorfúria é um movimento de uma editora do Campo Grande, que as pessoas que nos seguem aqui mais à Boa Nova já conhecem as várias referências que fizemos na Companhia dos Discos do Campo Grande, onde estão projetos como os Quais, os Mixbox Mux, os Feromona. A razão de ser dos Velhos passa de estarem na Amorfúria. As pessoas que fizeram a Amorfúria eram já pessoas que nós conhecíamos antes de entrarmos e que acompanhávamos de certa forma o que eles andavam a fazer. Fomos, pelo menos alguns de nós, fomos aos primeiros concertos da Amorfúria, que ainda eram coisas muito pequeninas, na altura os golpes chamavam-se 400 golpes. Uhum. E os Mix Mox Mux vinham tocar. Exato. A Lisboa. Exato. E lembro-me de um concerto em que os Feromona também tocavam. Era uma coisa muito pequenina, de facto, à tarde, na Almirante Reis, em Lisboa. E nós acompanhávamos o que vinha a ser feito. E, de facto, por conhecermos as pessoas e por sabermos qual é que era o objetivo daquilo e por termos em comum algumas coisas com elas, fazia sentido estar ali. E mais do que, se calhar mais do que isso, quando nós gravámos assim em casa as nossas primeiras maquetes, foi o Manel da Amorfúria, o Manel. Uhum. Fúria. Foi a primeira pessoa a dar-lhes atenção, e a propor-nos tratar da edição daquilo que andávamos a gravar. E, portanto, é um bom sítio para se estar. Há quem diga que a Amorfúria tem representado hoje em dia um bocado o que foi a Fundação Atlântica, que já não é do seu tempo. Sim, dos anos 80. Não é? Exatamente. Concorda que, mais não seja pelo abrir de portas que tem acontecido. Sim. O próprio Manel... mas também o resto dos fundadores da Amorfúria, uhum, se calhar o Manel mais concretamente, tem um fascínio grande por aquilo que foi feito nos anos 80 na Fundação Atlântica, mas também com os Heróis do Mar e com uma série de coisas que aconteceram nos anos 80. Uhum. E sim, há um imaginário que se calhar é partilhado com esse tempo. Mas a ideia de abrir portas é uma coisa que a Amorfúria está certamente a fazer. Acho que também há outras pessoas, provavelmente, a abrir portas em Portugal noutros sentidos. Isso, sim. A Amorfúria está a fazê-lo num sentido que é a ideia de que cantar em português é uma coisa que faz todo o sentido e é, se calhar, possibilitar a edição a bandas que, nitidamente, nas editoras mais... nas majors, nas chamadas majors, não teriam essa oportunidade, porque... Se calhar não são bandas com um som assim tão imediatamente rentável ou rentável a curto prazo. E portanto, faz todo sentido. Nasceu um novo nicho e que felizmente tem tido muitas pessoas que gostam e que compram e, portanto, até têm sobrevivido bastante bem. De nicho passou a cluster, pronto. Normalmente é assim. A vanguarda transforma-se em instituição, mais cedo ou mais tarde. Mas, exato, por enquanto, quer dizer, o que a Amorfúria faz é, realmente há bandas que com o tempo se calhar atingem um nível de mediatismo maior. Mas no entanto, há uma aposta grande e constante em coisas que ainda estão muito a começar. E isso é um processo que faz algum sentido, que é... há sempre uns a alimentar a coisa por baixo e a continuar a fazê-la nova. Claro. É por aí. We'll be right back. sun of blue. Sou bando de pavões, mas os prédios não podem cair. As ruas não são invenções. O que é que tu prega à parede? O que é que ainda tens sede? A quem serves, por que ferves? Por quem ferves, com quem comprou? Estava a pensar aquilo que seria a nossa conversa, veio-me à memória aquilo que preparei na altura quando falei pela primeira vez com os Pontos Negros. E há aqui pontos de contacto, não é? E logo à partida começava por aqui, que é onde vocês se encontravam, não? Ou seja, são amigos do tempo do liceu. Nós, os velhos. Os velhos, nós, os velhos. Os Pontos Negros não éramos do liceu deles. Exato, sim. Mas digo, porque os Pontos Negros também tinham esse ponto comum, eles já eram amigos, portanto. Sim. E a coisa começou por aí, não é? Foi por aí. Sim, eu não sei, por acaso, não sei sequer se eles eram amigos da escola, se eram amigos do grupo de amigos que andava à volta da Flor Caveira. Sim. Não, mas da escola também. Havia pontos de contacto. Ah, sim. Não, nós éramos amigos na escola, de facto, mas temos uma diferença de idades. Que fazia com que nós não estivéssemos nos mesmos anos na escola. Exato. Mas já no fim, antes de sairmos para a faculdade, começámos a tocar juntos, porque nas escolas não há assim tanta gente que toque. E então as pessoas que tocam encontram-se. E, quer dizer, nós tocávamos os instrumentos, eu tocava bateria, depois o resto dos velhos tocava todo guitarras, guitarra baixo e guitarra elétrica, e então fomos começando a tocar muito por gostávamos de tocar, e depois quando havia oportunidade tocávamos assim com um grupo de amigos e juntávamos todos e tocávamos assim versões e coisas dessas. E depois o que acontece, e que acho que é a parte curiosa da coisa, assim olhando um bocadinho de fora, é que isto podia-se ter mantido neste plano, não é? Sempre uma coisa meio tocar por divertir. Depois começa a nascer assim com o tempo e com as pessoas vão crescendo e vão mudando, e começa a nascer assim uma ambição de tentar fazer coisas nossas. E é nesse caminho que vamos tentando compor umas músicas originais. Isso é um processo que demorou de facto muito tempo. Queríamos fazê-lo bem feito, e portanto não foi a primeira que elas saíram, demorou, sei lá, 2 anos para aí. Tentámos muito, muito disparate até conseguirmos ter coisas que achávamos que valia a pena mostrar. E só no final desses 2 anos é que a Amor Fúria houve essas coisas, como já disse, eles eram. Nós conhecíamos. e ouvindo essas coisas propõe a edição e nós tocamos como os velhos a primeira vez numa primeira parte do lançamento do disco dos Golpes. Exato. E portanto começou de facto na escola, se bem que a fase assim mais importante, que é uma coisa que deriva da escola, mas que já nem já, eu por exemplo já não estava lá. A fase se calhar mais importante é uma fase em que nós continuamos a tocar e a tentar encontrar uma linguagem, um imaginário que gostávamos e fomos aprendendo a tocar juntos, no fundo, porque íamos sempre muitos fins de semana para Évora, que é uma casa que nós temos onde podemos fazer barulho, e fomos aprendendo a tocar juntos. Tocávamos muito mal quando começámos a tocar, agora tocamos menos mal. Vocês começaram a ser, enfim, a presença assídua nos concertos dos Golpes, e ainda há pouco falou também dos Smick Smock Smooks. Isso ditou, de algum modo, a vossa sonoridade? Ou seja, a vossa influência também passou um bocado para aquelas bandas que vocês acompanhavam? Não, porque isso até podia ter uma influência assim indireta, que nós não tivéssemos bem a noção. Mas de facto não. Eu acho que se a sonoridade tem coisas parecidas, tem muito que ver com o... Eu acho que é com o tempo em que as pessoas estão a fazer essas canções. Deve haver como que uma vontade conjunta de fazer, que é uma coisa que até me faz algum sentido, quer dizer, uma época em que o rock and roll faça algum... atrai as pessoas que compõem por alguma razão, porque parece ser a maneira mais certa de exprimir algumas coisas nesse tempo. Os Golpes têm um som bastante diferente do nosso, têm referências bastante diferentes das nossas, e o Smick Smock Smooks, que é uma banda que gosto bastante, tem, quer dizer, é uma banda rock and roll mesmo, mas é um trio, que também já é bastante diferente, e sei lá, esse, aí então eu acho que é uma ideia de banda completamente diferente, até no próprio vocabulário e no imaginário que evocam. Que é muito bom, mas que é muito diferente, de facto. Então está na altura de apresentar esses seus três parceiros desta aventura, estes rapazes, e vou até aqui citar-me na euforia, rapazes com energia própria de quem vive as coisas na altura certa. A banda, nós costumamos apresentar-nos como velhos só, mas é o Francisco Xavier, o Zé Preguiça e o Sebastião. O Sebastião toca baixo, o Zé Preguiça é guitarra elétrica e o Francisco toca a guitarra elétrica e canta. Chega à frente a cantar. É, já não se chega à frente a falar, mas já a cantar já não está mal. Compro um anzaime para a minha primavera, segunda sua espécie, deva agir a fera. Não quero ser libertino, quero ser libertado. Formas de dar sangue, uma de o ter partilhado. Boa Nova, um mundo de emoções. Contro e condição para podermos dormir. Contro e condição para podermos dormir no chão. Contro e condição para podermos. Depressa e mal se perder a minha vida. Nem os anjos aguentam uma postura esquecida. Construir uma fogueira pela minha própria mão. Que o enterro seja o dia da nossa combustão. o contexto da vossa banda, e há pouco falámos aqui nos golpes, surge aqui também da questão do os. Os quais, os golpes, os velhos, enfim, todos eles ligados também à Amor-Fúria, não é? Houve a decisão de nome já com a edição da Amor-Fúria, ou o nome surgiu? Não houve. Também há os Belenenses, estava aqui a pensar. Não, nós quando decidimos que queríamos este nome, tivemos depois que decidir se queríamos o uso atrás ou não. No fim, acabou por nos fazer sentido que um grupo, como equipa e como que qualquer coisa, levasse com os atrás, até porque era estranho. Como é que se chama a banda? Chama-se Velhos. É a diferença entre uma banda chamar-se Velhos ou as pessoas que fazem parte da banda serem os Velhos, que estão nos Velhos. Não houve, de facto, vontade nenhuma de generalizar por parte da casa-mãe, generalizar um tipo de nome. De facto, coincidiu. Não quer dizer que seja muito sagrado para nós o facto de sermos os ou sermos só Velhos. Aliás, quem pegar aqui no vosso disco, tem na capa Velhos, pois. E só de lado temos então os Velhos, e depois mais à frente de lá dentro percebe-se, não é? Sim. Sim, mas isso na capa do disco é tomar o nome um pouco como uma coisa gráfica, não é? Acabou por ser uma ideia mais gráfica do que linguística. É uma coisa que em Portugal acho que faz alguma confusão. Mas no estrangeiro, a ideia de banda que tem o de atrás, da Beatles ou The Rolling Stones, é uma coisa que está tão instituída que se torna mais normal, não é? Ela, na sua raiz, também há de ter uma razão de existir, porque é que as bandas não se chamavam só o nome e não... E tem que levar com o de atrás, não sei. É um fenómeno que na rádio então está muito popular, porque enfim, quem faz rádio sabe que tem a seleção das músicas por ordem alfabética, não é? Ah, pois e aparece muito o de, e claro. Agora estamos a dar os. muito bem. Claro. O disco saiu agora para venda, e quer queremos quer não, e quer se queiram criar ou não, há sempre um fenómeno de expectativa. Sim. Como é que os velhos lidam com essa expectativa? Ou fazem por ignorá-la? Não, ignorar não vale a pena. Aquelas bandas que se calhar dizem eu não leio o que se escreve sobre mim, ou eu não me interessa o que as pessoas dizem. Quer dizer, não interessa assim tanto, de facto. Eu acho que há uma expectativa, é um facto. Ela não é muito importante só porque nós fazemos as coisas, e isso não é por egoísmo ou... É porque achamos que é a única maneira de as fazer. Fazemos as coisas tal qual achamos que elas devem ser feitas, ou seja, quase como se as fizéssemos para nós, no sentido em que aquilo que nós acreditamos que deve ser feito, no nosso caso, e não estando a querer aplicar isto a toda a gente, obviamente, o que nós achamos que deve ser feito é o que nós fazemos. E depois, damos o nosso máximo, fazemos a coisa da maneira que sabemos fazer e da melhor maneira possível, e depois... O que resulta daí é um fenómeno que nós não temos qualquer capacidade de controlar, não é? Se as pessoas vão gostar ou não. Nós não fazemos as coisas para as pessoas gostarem. Depois, se as pessoas gostam, é uma coisa que nos deixa feliz. Se não gostam, têm todo o direito de não gostar. A ideia da expectativa, portanto, nós temos alguma curiosidade em perceber o que é que se vai passar a seguir, até porque estamos entusiasmados com a possibilidade de dar concertos, que é uma coisa que nós gostamos de fazer. Agora, se as pessoas vão dizer isto é um grande disco, ou se vão dizer este é um... Ou não, se não perceberem o disco, que não percebem, não é para elas, não. É uma coisa que nós não controlamos e, portanto, com a qual nós não nos preocupamos muito, sinceramente. E é isso. Mas, acima de tudo, é preciso que o disco chegue às pessoas. Não, isso é. Que a música... Assim, tem que haver uma montra, não é? Sim. Para que os golpes se mostrem... Os golpes, perdão. Os velhos. Mas também os golpes se mostrem, não é? Mas isso... Sim, essa ideia é muito importante, porque esta conversa não quer dizer que nós não façamos um esforço grande, e fazemos, de facto, para que as coisas cheguem às pessoas. É muito importante para nós... que as pessoas tenham a oportunidade e uma oportunidade verdadeira, ou seja, que não tenham que esforçar-se imensamente para conseguir o nosso disco e possam tê-lo facilmente. Isso é importante para nós, no sentido em que nós achamos que esta coisa vale a pena ser ouvida por muitas pessoas. E, portanto, é esse o nosso esforço, é que isto esteja disponível. A partir do momento em que está disponível, também não vamos não fazemos de tudo para que as pessoas tenham que ouvir as nossas músicas, ou não nos aplicamos assim tanto em enormes estratégias de promoção. Fazemos o que achamos razoável para que toda a gente possa saber que aquilo existe. E depois, a partir disso, são os livros de jogar. Claro. Recuar aqui a 2009 e ao EP, na altura com 4 temas, e esse não era download livre, gratuito, portanto aí era democratizado completamente a possibilidade da pessoa ter acesso a eles. O que é que mudou nestes 2 anos que medeiam o EP até haver aqui um formato físico que acompanha este disco, este vosso disco de estreia, digamos assim? Não é muito da nossa responsabilidade, tenho que ser sincero, e nesse aspecto o dinheiro é uma chatice. Mas não é possível fazer um disco, é uma coisa que custa dinheiro a fazer, não é? Claro. E as bandas podem, se tiverem muito dinheiro, podem gastar o dinheiro todo e depois não se preocuparem em reavê-lo. Ou então, que é o mais normal, alguém que paga o disco, que são as editoras, que paga, e portanto é um investimento naquela banda que vão querer reaver depois. Claro. Não há almoços grátis, não é? Exatamente. E no caso do EP, o investimento é muito reduzido. Havia a possibilidade de promover o download gratuito e fazer com que isso chegasse a toda a gente, até porque se encarou isso como, provavelmente, digo eu, como um investimento no futuro, não é? E depois, quando surge um disco, até pela maneira como foi gravado e pela logística que o disco envolveu, foi investido mais dinheiro. E nesse sentido, de maior investimento, pressupõe-se que tenha que haver maior... tem que ser rever o dinheiro que se investiu. E, nesse aspecto que o disco não vai estar para download gratuito, vai para as lojas, como qualquer disco em circuito normal. Quer dizer, embora nós saibamos que estar ou não estar em download gratuito vai acabar por ser semelhante. Faz falta o termo legal, não é? Sim. E é por aí. Não é porque se nós tivéssemos gravado nas mesmas condições em que gravámos o EP, era possível o disco para download gratuito. Aqui no pelo meio temos o Depósito de Inúteis, onde vocês aparecem ao lado nomes como Verão Azul, Faramona, Martim do Caspires, Deserto Branco. Como é a banda se enquadrar no meio de outros nomes e se sentem lá muito bem? Sim, e houve outra compilação também que era Foi os Novos Talentos, exatamente, da FNAC. Sim. Sim, é bom, é ver. É porque, em cima, conhecemos-nos todos e, portanto, é um polo criativo muito, muito grande. Sabemos o que é que cada pessoa anda a fazer, sabemos, ouvimos as músicas uns dos outros, e isso é estimulante, no sentido em que há um grupo de pessoas que vai vendo o que é que os outros estão a fazer e que vai sentindo sempre qualquer coisa a acontecer num determinado sentido. Acho que isso é muito importante. Agora, para o bem e para o mal, o disco está aí. Estamos preparados, pronto para venda. Já atingiram aquela fase de ouvindo, a pessoa se agora faria aquilo de um bocadinho diferente? Não, eu não sei se a resposta é unânime em todos nós, essa, mas eu digo que não, mas eu também agora, ultimamente, nos últimos dias, não tenho ouvido muito, porque já ouvi o disco de facto muitas vezes. Há uma fase ali que é a fase de misturar o disco e em que a banda de facto ouve o disco vezes sem conta. Para perceber se o som de isto está, o som daquilo está. E depois, eu acho que há outra fase que é, passados uns tempos, com alguma distância, ouvir outra vez e ver. Bem, eu voltei a gostar imenso do disco quando o voltei a ouvir. Mas este disco também é um bocadinho particular, porque a maneira como ele foi pensado e gravado pressupunha que estava a ser feito de uma maneira muito extremada de fazer as coisas, e nesse sentido foi uma confiança muito grande que nós depositámos numa teimosia em fazer as coisas de determinada forma, e não fazia muito sentido agora estar a dizer epá, esta teimosia foi parva, nós devíamos era ter feito isto de outra maneira, mais FM ou mais polida ou mais, e nesse sentido não há qualquer arrependimento. Continuamos a achar que naquele tempo e naquelas condições foi a maneira mais correta, a melhor maneira de fazer este disco. Estávamos apoiados em numa crença muito forte, mais forte do que o tempo consegue agora fazer, de certa forma. granada do 20 da minha rua. Surge a Senhora do Monte. Vocês foram lançando várias pistas, quer vídeo, quer em termos sonoros, para antecipar o lançamento deste álbum. Também para aguçar o apetite. É, sem dúvida, o tema mais... como é que ia dizer? Vou usar aqui um termo que aprendi também aqui, o orlhudo. Não é? Aquele tema que as pessoas identificam logo como sendo dos velhos. Pelo menos esforçamos por isso. No entanto, também há a crítica de que esse refrão deveria ser mais polido. Portanto, o conselheiro também já leu, já ouviu. Sim, sim, sim. Então, assim, eu estou aqui a fazer o advogado do diabo. Sim, sim, sim. Sendo que é o tema que as pessoas mais captam e também é o tema que, quando chegam ao refrão, as pessoas, de algum modo... Até fazem força na boca. Assim, exatamente, exatamente. Então, vamos lá. Isto é uma boa questão. Eu acho essa que já nos fizeram mais que uma vez. E eu acho que é uma boa questão porque é uma coisa que merece... Quer dizer, de certa forma merece ser falada. Uhum. No sentido em que é óbvio que isso não é uma coisa que tenha passado ao lado também enquanto o processo de gravação e de construção desse álbum, foi uma coisa que foi falada. E foi falada. E depois há a posição da banda, e é por isso é que a música se encontra nesse registro. A posição da banda é uma posição que depois, pensando um bocadinho, se percebe qual é, que é uma... O objetivo dessa canção não é propriamente... gerar o conforto do ouvinte ou mantê-lo num plano estável e confortável é justamente, e de uma maneira se calhar um bocadinho forte, mas forte é uma boa palavra, de uma maneira um bocadinho forte, pôr em causa algumas coisas e retirá-lo do seu estado mais adormecido. É aquela pessoa que está a gritar, que é o Francisco, que está mesmo a gritar, e na altura estava mesmo a gritar. E nós, nos concertos, quando estamos a tocar, estamos mesmo a gritar. Aquilo é assim que acontece e era assim que nós queríamos que passasse. Ser o tema mais orelhudo é engraçado. Há pessoas que achavam que o tema mais orelhudo do disco e o que devia ter sido a primeira canção a sair não era essa. No entanto, a razão pela qual nós escolhemos essa canção, mesmo sabendo que o refrão, se calhar, não era radiofónico, no sentido em que uma pessoa que, se calhar, vai para o trabalho... não está muito preocupada em ouvir gritos. Sabendo que o refrão não era radiofónico, o nosso critério foi simples, que foi qual a canção que, de certa forma, melhor representa o disco. Porque isto de escolher um single para um disco para uma pessoa que fez um disco ou um grupo que fez um disco é complicado, no sentido em que ele fez o disco todo e, portanto, fez as canções todas. Claro. E estar a escolher é um bocadinho cruel. O nosso único critério foi este: qual é que é aquela que nós tivéssemos escolher melhor representava aquilo que o disco é, sem olhar a qualquer outro critério que tivesse que ver com a gravação ou com o critério FM da coisa. Foi essa. Continuamos a achar que é, e os concertos têm-no dito, é uma canção de facto muito forte e que é e que representa muito bem o disco. É por aí. Há pouco falava das vezes que já ouviu o disco, é assim, mas para uma banda, e no vosso caso, começa bem antes, porque todas as músicas são vossas. Sim. Com exceção aqui de uma que tem a letra do Martinho Lucas Pires, foi assim que as coisas ficaram, não é? Tudo é vosso, ou seja, a construção começa bem antes e dá tempo de muitos brainstormings entre vós para saberem o que querem fazer. Sim. E portanto vai mesmo por aí. Como é o vosso processo criativo? Sim, normalmente é muito demorado. Nós fazemos as coisas com o tempo que for preciso. Às vezes é muito pouco, às vezes é imenso. Não temos qualquer prazo para as coisas acontecerem. porque é muito difícil tê-lo. E as coisas acontecem, se calhar a maior parte das vezes tem uma ideia assim, mais ou menos genética da canção, que pode ser musical, no sentido de ser um instrumental, ou então pode ser uma ideia conceptual, uma ideia de qualquer coisa que se quer falar ali, e que tanto a letra como a própria canção vai falar, e um todo vai falar. Mas há uma ideia, portanto, uma ideia genética, a partir da qual todos participam. E depois as letras vão avançando normalmente mais pela mão do Francisco, até um ponto em que a coisa se torna mais aberta. Portanto, há várias fases. As coisas já aconteceram de maneiras diferentes, mas as letras vão avançando e há um ponto em que a coisa se torna mais aberta. Se há coisas a decidir, refrões, quais as palavras, nós vamos falando sobre isso. Em relação à maneira como a banda depois está junta a trabalhar nas canções, é só uma forma, que é mesmo estarmos na mesma sala, irmos experimentando coisas, irmos tentando falar sobre aquilo que se está a pretender, sei lá, com referências de músicas ou com, sei lá, uma linguagem mais musical da dissonância ou da pentatónica ou disto ou daquilo. E vai-se avançando dessa forma, é na sala. Até. E depois isso é que é muito importante, que é as pessoas, mais do que os músicos, ou se é que existe essa distinção. Nós, de facto, entendemos bem o que é que se está a querer dizer, porque percebemos quando é que a coisa está a soar velhos e quais é que são os objetivos sonoros dos velhos. É um casamento, para o bem e para o mal. É, mas já muita gente disse que as bandas eram um casamento. Há pouco, e estamos a falar da montra, e vou recuperar essa parte para falarmos aqui da maneira como vocês chegam às pessoas. E vamos aqui falar do teledisco. Gosto muito de dizer isto em português, do Senhora do Monte, ainda, não é? Onde, curiosamente, vou-lhe dizer isto, não sei se é um viés de propositado pela música, e como há pouco disse, dos berros, não é? Uhum. Eu cada vez que olho para aquelas bicicletas estou a ver qual a altura que alguém se vai espalhar. Ninguém se espalhou. Passar por Lisboa, não é? E mostrar também é para que se associe bem de onde são os velhos. De algum modo nós vamos nos sentindo acompanhados e que estamos também naquela bicicleta. Ah, isso é bom. Mas os velhos, quando eu acho que quando falam de Lisboa, quando usam Lisboa nas suas. Quando usam Lisboa para as suas canções ou para o seu imaginário dos videoclipes e do. Não é para dizerem que são de lá, no fundo isso passa sempre, não é? Mas é porque é a cidade onde para nós tudo acontece e é a cidade que faz sentido referir quando se está a falar das nossas canções, porque as canções de facto são de lá, nasceram lá, e todas as pessoas que estiveram, os intervenientes na canção, são de lá e de certa forma transpiram isso ou transparecem isso. E a cidade que nós conhecemos. Ora, queremos filmar um videoclipe com bicicletas e que as pessoas vão de um sítio para outro sítio e nesse último sítio existe a tal êxtase, não sei o quê. Qual é a cidade que nós vamos filmar? É a nossa cidade, é a cidade que nós conhecemos e que nós gostamos. E é a cidade verdadeira, quer dizer, com os carros e andar na Avenida Liberdade, com as pessoas na rua e com os carros e com... É isso. Não é de certa... Portanto, não é para dizer que nós somos de Lisboa, é sim, porque Lisboa é a cidade que nós conhecemos e é a cidade que onde nós vemos as coisas acontecerem e é a cidade que alimenta aquilo que nós fazemos e a qual nós alimentamos. É com ela que nós estabelecemos a nossa maior relação. Sim, uma das coisas fazem sentido. Sim, é isso. Para quem se estreia aqui na Boa Nova, há três desafios. Vamos começar. Primeiro, imagino que vem ao hospital. Antes de mais, não sei se conhece, mas vem aqui ao hospital, temos aqui um magnífico Parque de Mandanelho e vêm tocar aqui os velhos. Sim. E dizem aos velhos, vocês podem trazer convosco duas bandas. Quem é que trariam? Boa. E a qualquer banda? Portuguesas, estamos a falar de nacional. Portuguesas. Sim. Neste momento, até porque é uma coisa que pode mesmo acontecer, levaríamos os Lacraus, que é uma banda... É uma banda da Flor Caveira. Exato. E que recentemente soubemos que há hipótese de tocar com eles em breve. E se calhar levaríamos connosco o Martinho, que é um amigo nosso, o Martinho Lucas Pires. Exatamente. É um amigo nosso já há muito tempo e que é muito bom estar com ele, portanto era fantástico. Dizem que lá na Escócia o tempo é muito frio, mas vai ser na Escócia que vou encher o meu grande rio. Agora, segundo desafio, vem uma banda da cena internacional e querem que os velhos façam a primeira parte. De quem gostariam de fazer uma primeira parte? De quem gostaríamos de fazer uma primeira parte? Eu acho que os Ramones era uma boa banda para fazer a primeira parte. Então o Phil Ramon, onde esteja, pode contar com... Onde quer que ele esteja. Agora, terceiro e último desafio. Vai haver um disco de tributo a uma banda nacional. Banda, um autor. E querem que os velhos incorporem esse tributo e que escolham um tema para interpretarem à sua maneira. De que tributo gostariam de fazer parte? E já agora, que tema seria esse? Um tributo... Nós temos uma canção que gostamos muito e que já tocámos num acústico, que é Os Óculos de Sol, da Natércia Barreto. Acho que um bom tributo seria um tributo ao Festival Nacional da Canção. Ao Festival da RTP e às melhores canções do festival. E os velhos tocavam os óculos de sol. Vou chorar, vou sofrer, vou chorar. Muito bem. Estava muito longe. Foi bem. Eu estaria muito longe de lhe fazer essa sugestão. Portanto, sim. Como vê. Nós, vamos criando, ao longo das nossas conversas, vamos criando ideias, não é? E esta saiu dissonante. Sim, sim, sim. Mas é porque, perante perguntas complicadas, respostas complicadas. Muito bem, muito bem. Ora bem, agora imagino que estamos aqui num concerto dos velhos. Cá estou eu a olhar para vós. Que expectativas é que eu posso criar quando vou ver um concerto dos velhos? Agora estamos nas semanas académicas, não é? Estamos no mês de maio. Sim, sim. FRA, cá estou eu para ver. E o que é que é o ponto forte dos velhos? É tudo no máximo. Pois, com certeza. É tudo no máximo. Sei lá. Mas não é disparatado dizer é tudo no máximo, porque normalmente os concertos são muito efusivos, porque nós estamos lá com tudo e assim que nós gostamos de estar, é um momento particularmente especial o concerto e as pessoas também, o que é bom, porque normalmente as pessoas também vivem os concertos de uma maneira muito intensa, saltam muito e saltam para o palco e depois saltam para eles outra vez e é por aí, acho que se pode esperar um concerto com muita devoção. Acho que é por aí. Temos aqui um disco para venda, que me dizia que já aqui alguém, creio que teve voz da rádio, que é um cartão de visita. Este disco está datado, ou seja, temos aqui o momento dos velhos. O que é que daqui a 2 anos podemos estar à espera dos velhos? Eu acho que o disco alinha de certa forma as coisas, é normal. Ou seja, o disco oferece pistas sobre aquilo que nos interessa fazer neste momento, embora já tenha sido gravado em setembro. Há canções que são de facto as canções que apontam o que nós estamos interessados agora. Mas o que se pode esperar dos velhos é que vão continuar a ser uma. E digo isto com relativa certeza, é que vão continuar a ser uma banda, aquilo que se chama uma banda de garagem, no sentido em que nunca se vão, não lhes interessa ser mais do que isso, achando que isso é a melhor coisa que eles conseguem ser, é ser um grupo de 4 pessoas que, muito fechados, e no bom sentido, ou seja, muito fechados sobre si, vão compor coisas que são aquelas coisas em que eles acreditam e nada mais, ou melhor, nada menos do que isso. E nós alimentamos isso com a ideia de que não vamos precisar da música para viver, já que estudamos todos e estamos todos a fazer outros planos na nossa vida. Estudamos e portanto temos a liberdade para fazer apenas aquilo que achamos que é o melhor e não mudar esse caminho. E é isso, acho que daqui a 2 anos os velhos vão continuar a ser uma banda de 4 amigos que ao fim de semana vão tocar para Évora, onde podem fazer mais barulho, muito barulho. E é isso. Tocar rock and roll. Se calhar já não estará tão rock and roll, já não. O que faremos já não sei. Como faremos é mais fácil de saber, porque está na raiz das coisas. E o que é que ficou na gaveta com a saída deste álbum? Não ficou quase nada. Nós demoramos muito tempo a fazer as canções, algumas, e portanto as 10 canções que lá estão foram 10 canções em que nós depositámos todo o nosso trabalho. Há de facto canções que já eram do EP mas que não saem no disco. Exato. Mas não saem no disco porque as pessoas que fazem agora o disco são outras e fazem o disco de uma maneira diferente daquela que o EP foi feito e com vontades diferentes. O que se sente até no tipo de gravação. É um disco com propósitos muito diferentes. E as outras canções que estavam no EP são canções que já não fazem parte deste tempo, já não se justificam. Muito bem, agradeço a disponibilidade que teve para falar aqui connosco na Boa Nova. É sempre grato, ainda que tenha sido pena de ser ao telefone, mas seguramente na próxima vez teremos gosto de receber aqui na Boa Nova. Era até para bom. Os ver tocar aqui ao pé de nós. Espetáculo. E para terminar, digo-lhe uma coisa. Para mim, se tivesse que escolher aqui um tema, um álbum, um tema deste álbum, sim. Para, enfim, se tivesse que entrar na discussão, vamos escolher um tema para este álbum, escolheria o Maria Diz. Está-me a dizer? Estou a dizer. Claro, eu também. Aliás, não era grande discussão, porque escolheríamos os dois, já viu? Curioso. Não foi combinado. Não. Mas eu vi até ao fim se lhe iria dizer ou não a minha opinião. Mas era o Maria Diz que... Enfim, razão pela qual terminamos esta nossa conversa a ouvir o Maria Diz. Sim, senhor. Mas deixe-me só dizer-lhe que sim. Há coisas engraçadas a respeito do Maria Diz, que o Maria Diz foi a última canção a ser gravada no processo de gravação do disco. Foi a canção que foi deixada para o fim e que foi também, sempre foi uma canção bastante especial para nós, porque, sei lá, estava a acabar o processo de gravação, era o último fogo, e foram, nós tocávamos todos, nós gravávamos todos a tocar ao mesmo tempo, e portanto fazíamos muitos takes que tinha que ver com os erros de cada um e com aquilo que estava a soar melhor, etc. E a Maria Diz foi ao quarto take, e como vê, tem uma última parte que tem um último trecho todo da canção que é bastante improvisado, e acabámos a canção num que já sem uma das guitarras já não tinha uma corda, e foi uma coisa muito, muito sentida, e é uma canção especial para a banda também. É curioso ter dito isso. Temos aqui uma empatia. Sim. E claro que essa empatia vai ser cobrada, já sabem, a próxima vez vai ser aqui na Boa Nova, na próxima conversa. Claro, está bom. Então, um abraço, obrigado por tudo. Muito obrigado, um abraço. Obrigado. Então. é outra, a conversa é outra.